comercializados MCs. Se são comercializados MCs. Se são comercializados MCs. Se são comercializados MCs. Essa música é um alerta. Só isso que eu tenho pra falar. E mais coisas também. Tudo é bem claro, também pode ser escuro. Vivendo da semente num momento inseguro. Analisa um discurso, isso é imaturo. Tenho que receber a prata do pão duro. A vida produz pelos sacos e divergentes. Do pronto atendimento, assistido por negligentes. Tentando se safar, contando com intransigentes. Desenrolo na maciota com um herveiro insurgente. Vigente, é a ordem da alteração. Meu corpo preto não precisa de consagração. O mundo é real, mesmo na abstração. O mundo é claro, mesmo na abstração. É perdido, irracional, o conflito reagente moral. Pensei nos seus filhos, tantas crianças mortas, sim, um ciclo. Volta, volta. Todo sistema encena a sentença. Sem consciência, sem prudência, é pena. E eu? No mundo distante, sem poder, me apodero. Tudo como antes, no psicológico, eros. Revolução é reação. Submissão pro poder é contradição. Penalizados e autoritários. Penalizantes em erros do passado. Chega de história, eu quero prática. Alguns militam glórias, outros se escondem fardas. A solução barata, dividar por praças. Pragas da antiguidade invadem nossas casas. Comercializados MCs, se são comercializados MCs, se são comercializados MCs.